Um, dois, três, Bulldog! Bulldog! Cuidado com o Bulldog! Bulldog! Cuidado com o Bulldog! Bulldog! Cuidado com o Bulldog! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Cuidado com o Bulldog! Olha o Bulldog aí! Cuidado com o Bulldog! Olha o Bulldog aí! Se você prometeu e até chorou e não cumpriu, você errou! Oh, oh, oh, oh. E o castigo que você bem mereceu foi uma mordida bem grande nos fundilhos seu. Bem feito, não vai poder ir Maracanã, pois não vai poder sentar naquela arquibancada dura, áspera e quente. Só vai poder ficar em pé só se for na geral. Mas como você é orgulhoso, vai pegar mal. Ainda mais se o seu time perder, como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica?